Passarei 2224, salas 22, direita 1219. Direita 1219, 2224. boa noite, Oceano 6210. Oceano 6210, livre pouso 10, vento 60 graus, 620. Gente, livre pouso para o Oceano 6210. Oceano 6210, Solos 31, direita 219. boa noite, Santos 3603, próxima ponte para 110, pronto. 3603, autorizado a alinhar e decolar 110, vento no 70 graus, 60 nós. Torre Salvador, boa noite, o TAN 3662, 2 milhas do Índia Serra, baixar travado visual. Continua a aproximação, guarda a pista livre, TAN 3662. Gente, 3662. TAN 3662, livre pouso no zero, vento no 60 graus, 5 nós. Livre pouso no zero, TAN 3662. TAN 3603, decolou 38, controle 1208. 1208, uma boa noite, TAN 3603. Azul 4070, continua a aproximação, guarda de pista livre. Continua a aproximação, guarda de pista livre, 4070. TAN 3662, solo aos 40, direita 209. 209, direita 3662. Oscar travou, azul 4070. Livre pouso no zero, vento no meio, 0 graus, 5 nós. Azul 4070. Autorizado pouso, azul 4070. Quatro zero sete zero, livrou-se, 1219. Salvador, 3858, sinal normal, baixando e travado, pista 1-0. Livre pouso 1-0, vento no 50 graus 6-19, são 3858. 7-1-5-0-0-6-12-19, entendeu? Livre pouso, pista 1-0. Gone 613, hold position.